Vambora? Tô chegando na Coab pra curtir minha galera. Dá um abraço nos amigos, um beijinho na Cinderela. Sou do Zan, agora eu tô chegando, mas não vou chegar sozinho. Tô levando o Ramon, Paulinho Góes e o Joãozinho. Pede um bonito pra levar o Sassi, a festa vai rolar até tarde. E avisa o Jorginho e Jane Tchugueri à vontade. Vai ficar legal, pagode na Coab do maior chave. Chegando na Coab pra curtir minha galera. Dá um abraço nos amigos, um beijinho na Tchugueri. Eu sou do Zé, agora tô chegando, mas não vou chegar sozinho. Tô levando o Ramon, Paulinho Góes e o Joãozinho. Pede bolinho pra levar o sax, a festa vai rolar até tarde. E avisa o Jorginho que tem Tchugueri à vontade. Vai! Vai ligar legal, pagode na Coab no maior astral. Em frente à lanchonete, aí, pra você que está aqui, quero chamar um parceiro nosso. Alô, MC TH, meu bem, vambora! Vai, moleque! Não, faz a rima aí, esse é o seu momento. Faz teu nome, TH! Eu vou ficar aqui até mais pra trás. É agora? É agora, meu bem, é agora. Primeiramente, boa tarde, eu sou TH dos Anjos. E não vou falar muito não, vou rimar, né? Primeiramente, satisfação, meus amigos. Eu sou o TH e vim fazer improviso. Eu tô aqui, tô me sentindo em família. Com menos é mais, eu tô aqui em Brasília. Eu sou o mano TH, com o grupo vou zoar. Humildemente, mano, moro lá no Cafubá. Eu sou é morador, meu mano, eu não sou playboy. Sinceramente, eu moro lá em Niterói. Eu tô aqui amarradão na gravação do grupo. Mais é menos, não me entenda mais ou menos. Porque menos é mais, tá ligado que eu vou rimando assim. Eu tô em paz, uma satisfação de tá aqui. Mistura o pagode com o samba, é papo de MC. Todos os cantores aqui presentes, é muito bom ver toda essa gente.